Introdução. Aqueles que buscam a Deus sempre existiram. Desde que Deus existe, existem os que o buscam. A história está cheia de exemplos. O meu é somente um a mais. Histórias desse tipo são como mapas que conduzem ao Santo dos Santos ou a lugares celestiais. Os caçadores de Deus não se limitam a tempo ou a cultura. Eles vêm dos mais variados lugares e contextos históricos, desde Abraão, o pastor errante, a Moisés, o gago adotivo, incluindo Davi, o jovem pastor de ovelhas. E assim, no decorrer dos tempos, os nomes continuam aparecendo, desde Madame de Nguyen, Evan Roberts, William Seymour, do célebre avivamento de Azusa Street, até os nossos dias. O avivamento de Azusa Street aconteceu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, durante o ano de 1906. Estudiosos relatam que este avivamento foi o mais importante da história do movimento pentecostal americano. O avivamento de Azusa Street foi liderado pelo americano de origem africana William Seymour e recebeu este nome porque eclodiu numa velha igreja localizada na rua Azusa. Somente a história pode nos dizer os nomes de todos os caçadores de Deus. Você é um deles? Deus está esperando ser alcançado por alguém cuja fome exceda o seu autocontrole. Os caçadores de Deus têm muita coisa em comum. Primeiramente, eles não estão interessados em se acamparem ao redor de verdades conhecidas por todos. Ao contrário, estão sempre atrás da doce presença do Todo-Poderoso. Sua busca pode causar espanto à igreja, mas geralmente os transporta de lugares áridos até o lugar que o Senhor está. Se você é um caçador de Deus, não se contentará em simplesmente seguir as trilhas de Deus. Você as seguirá até que apreenda a sua presença. A diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus é muito simples. A verdade é onde Deus esteve, a revelação é onde Deus está. A verdade são as trilhas de Deus, seu rastro, sua trajetória, mas nos leva aonde? Conduz-nos a Ele. Talvez muitas pessoas fiquem satisfeitas se souberem onde Deus esteve. Mas os verdadeiros caçadores de Deus não se contentam em somente estudar seu rastro ou as suas verdades. Eles querem conhecê-lo, saber onde ele está e o que ele está fazendo agora. Infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando as trilhas de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso, se é macho ou fêmea, e assim por diante. A igreja, onde gasta incontáveis horas e muita energia debatendo sobre onde Deus esteve, quão poderosamente ele agiu quando estava lá, e a natureza de sua operação. Para os verdadeiros caçadores de Deus, todas essas coisas são irrelevantes. Eles querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Um caçador de Deus pode ser estimulado por algumas verdades e ficar emocionado em determinar o peso da glória que passou por aquele caminho ou há quanto tempo foi. Mas é justamente este o problema. Há quanto tempo foi? Um verdadeiro caçador de Deus não se satisfaz com a verdade passada, ele anseia pela verdade presente. O caçador de Deus não quer apenas estudar o que Deus fez, porém está ansioso para ver o que Deus está fazendo. Existe uma grande diferença entre a verdade presente e a passada. Veja 2 Pedro 1, verso 12. Temo que muito do que a igreja tem estudado seja a verdade passada e muito pouco do que sabemos seja a verdade presente. Se você quer reconhecer um verdadeiro caçador de Deus, imagine um cão de caça prestes a encontrar o que procura. Deixe que o caçador de Deus sinta o cheiro da proximidade de Deus e veja o que acontece. Como a Bíblia diz, o cheiro das águas faz com que muitas coisas aconteçam. Veja Jó 14, verso 9. Como cães de caça em uma trilha, os caçadores de Deus ficarão ainda mais agitados quando alcançarem a sua presa. E neste caso, a presa é a presença do Pai. Tudo o que posso dizer é que sou um caçador de Deus, e também o são todos aqueles que têm experimentado encontros com Deus. Por que você não vem se juntar àqueles que buscam a Deus? O que queremos é somente estar com Ele.